301 no QAP do Copom? A 301 no QAP do Copom, prossiga. Positivo, 301. Por gentileza, Avenida Dom Pedro I, Banco Bradesco, segundo informações, 10 indivíduos armados de fuzil QSL. Eu tô sem viatura no momento, de status 1 para averiguar esse QRU. Tem condições do senhor encostar por lá? Positivo, Copom, por gentileza, dá um RPD nesse último QRzinho aí que eu não entendi direito. São quantos caras armados de fuzil? Positivo, 301. 10 indivíduos armados de fuzil aí, QSL. Fala que é nóis, Joe, que eu fecho com você. Tá ligado, moro nego, qual que é meu proceder? Tô ciente que assim que essa música for pro ar, a polícia, o sistema vai mal interpretar. Mas aí, vou repetir, sou cantor e não o crime. Eu sou tipo o artista lá do filme Super Sim. Eu não posso ser culpado dos problemas social. Sou cronista de favela, eu só narro a real. Entre eu e o Colt Lopes, adivinha quem matou? Você vai achar que é eu, porque ele não puxou nem um dia de cadeia, pois matou pela polícia. Depois foi lá na TV e falou na entrevista: eu matei só vagabundo. Quem é ele pra julgar o destino, o futuro de quem não nasceu pra lá? É sistema, sua sorte é que o povo ele não pensa. Você mata os filhos dele, depois volta na legenda. E aí que é pior, que eles votam em você. Você vai lá pra Brasília, depois volta na TV, trajado de social, sem a farda lá do mal, alegando que o comando quer mandar na capital. Você pede pro Datena falar mal da facção, pra depois esse comédia ficar lá com o cu na mão. Cê não fala que é pra ele avisar para o meu povo que a saúde e o lazer, a cultura lá do morro é bancada pelo tio, o Birosca PCC, o Marcinho Bela Vista e o Bora vai dizer que o Xará da Zona Leste, o Daila do Jacira também tá na mesma luta. E liga os homens lá que vira, ele é foda terrorista com o seu fuzil na mão, representando o 15 ao Caeda do Capão. O Zé Carlos, Zona Leste, corintiano é meu irmão. Tava comigo na treta contra o Coisa Geleião. Só pra você se ligar, vou te dar um papo reto. O bagulho aqui é doido, é o certo pelo certo. É nós que tá primeiro da capital, tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal. Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. É nós que tá primeiro da capital, tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal. Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. Da caverna os MM, manda um salve pra geral. Devagar e na cautela, venceremos esse mal.